carimbó. É o orgulho de todos nós. Da Queuei ao pé do chão, na beira do Tapajós. Guaxá de carimbó. Meu carimbó na ponta do Moretá. Canta, bela sereia, vem me cantar. Cantando meu carimbó na ponta do Moretá. É quata, quata pra lá, é quata, quata pra cá. É batuque de tambor, é teatro de cantar. É quata, quata pra lá, é quata, quata pra cá. É batuque de tambor. Guata é macaco-aranha na floresta do Pará. Tem guata no meio do mato, tem guata em todo lugar. Guata é macaco-aranha na floresta do Pará. Tem guata no meio do mato, tem guata em todo lugar. É guata, guata pra lá. De tambor é teatro. É quarta, quarta pra cá. É quarta, quarta pra cá. É batuque de tambor é teatro. É quarta, quarta pra lá. É quarta, quarta pra cá. É batuque de tambor é teatro. É quarta, quarta pra lá. É quarta, quarta pra cá. É batuque de tambor. Teatro de dançar.